Não, Juan. Saio. Não veio, não saio. Tiago Gomes e Ana. Thank you. Você está ouvindo falar sobre radiação? Para que serve a radiação? Thank you. Ainda bem que tá fácil. Thank you. Aí, Thank you.